Márcio Rosa, ele que é presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar aqui da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Bom dia, vereador. Bom dia, Guilherme, tudo bem? Vamos fazer informações aí sobre a questão do caso Nancy, porque no Conselho de Ética já está tudo fechado, né? O Conselho definiu aí, aprovou, né, o relatório do vereador João Miranda recomendando suspensão de 30 dias para o mandato da vereadora, Márcio Rosa. Exatamente, Guilherme. Vale a pena salientar, Guilherme, que o Conselho de Ética ele tem certas limitações diferentes dos órgãos judiciais. E também tem prazos a serem seguidos. Nossos prazos estavam todos extrapolados, estão inclusive, né, porque o nosso tempo é muito curto para instrução probatória. E dentro daquilo que foi apurado pelo relator, que ele entendeu necessário, essa decisão do tamanho da penalidade sofrida é uma decisão que parte da relatoria. E sendo aprovada uma vez pelo conselho, ela segue para a votação da plenária dos 15 vereadores. Esse processo deve ser concluído na votação da plenária em primeira e segunda discussão até terça-feira da semana que vem. E aí, para que o ouvinte aqui de Foz do Iguaçu possa entender, né, o processo ali, uma vez sendo aprovado, né, pelos demais vereadores aqui de Foz do Iguaçu, essa sanção por 30 dias, né, essa punição aí por 30 dias, ela começaria a partir de quando? A partir do dia, sendo aprovada na sessão de dia 13, se não estou me engano, dia 9, já valeria a partir da aplicação no dia 20 já, dia 20 desse mês. Seriam 30 dias corridos. Lembrando, Guilherme, também que o Conselho de Ética, desde o início do processo, solicitou o compartilhamento de provas com o Ministério Público. E então esse processo da Câmara, ele não impede que os demais órgãos atuem dentro daquilo que for de competência de cada instituição. E a Câmara de Vereadores sempre, com toda a transparência necessária, tendo desde o processo anterior, onde foram caçados por quebra de foro 5 vereadores, depois o caso do Dr. Brito, e agora esse caso, todos os casos, nenhum caso foi arquivado como feito anteriormente. Então a gente tem cumprido com o papel dentro daquilo que se faz possível dentro da legalidade. E se acontecer por acaso, né, de que na votação ali no plenário este relatório, né, essa sugestão de punição por 30 dias não seja aceita, o que é que acontece daí, vereador? Aí é arquivado o processo e continua tudo normal, como simplesmente a vereadora continua no mandato sem nenhum tipo de penalidade ou sanção. Mas essa votação ela é individual de cada vereador, a maioria é simples, 8 votos favoráveis a pena ela já é. Até vale a pena a gente lembrar que tem alguns questionamentos, a denúncia foi feita, Guilherme, em cima da falta, não em cima de documentos mesmo, porque naquele momento que foi feito não se tinha provas de falsificação ou outros indícios, apenas a questão da falta. Então, a falta prevê a suspensão das prerrogativas de uma sessão por até 6 meses. Então, era essa a sanção. Então, algumas pessoas falam, mas tem que caçar, tem que isso, mas naquele momento não era permissivo devido a esse fato. E caso os vereadores tenham o seu entendimento, votem diferente da decisão do conselho, que o conselho foi diferente do que foi divulgado, que não teve sanção, teve uma sanção de afastamento. Se votasse no não, seria pelo arquivamento. Votou no sim, porque era a decisão do relator. E agora vem para a plenária para que a plenária referende isso. Se a plenária referendar, vai ser afastado por 30 dias. Caso contrário, o processo ele é arquivado. E vale ressaltar também, né, que em paralelo continuam investigações, né, do Ministério Público sobre esse assunto, ou seja, o que poderia ser feito então no Conselho de Ética, essa parte finalizada, é isso? Exato, a partir desse momento está finalizado, agora compete à Câmara de Vereadores, a decisão passa a ser da Câmara de Vereadores a partir da última votação, que encerrado o processo, a decisão da Câmara de Vereadores, aí cumpra-se aquilo que foi decidido, tanto por um ou por outro, a gente não procura não se antecipar às decisões, porque como ela é individual de cada um terá o seu voto no dia e a partir daquele momento a sociedade vai ter conhecimento de como está sendo a atuação de cada vereador. Lembrando que esse caso em questão, né, o caso aí da apresentação de um atestado pela vereadora Nancy Rafaim Andreola, um atestado referente a setembro do ano passado para justificar a ausência na casa, né, no dia 21 de setembro, e que ganhou polêmica aí, porque no dia seguinte, dia 22, a vereadora colocou ali nas redes sociais postagens, né, nas quais, fotos, né, nas quais aparecia no Festival Rock in Rio, lá no Rio de Janeiro. Vereador Márcio Rosa, agradeço aqui por sua disposição, muito obrigado por atender a reportagem da RCI nesta manhã de quarta-feira. Obrigado, Guilherme, tenha um bom dia.